Muito boa tarde, bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje nós somos a lenda. Ouvi dizer que o nosso amor acabou, pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer um homem. E ao que eu vejo, tudo foi para ti uma estúpida canção que só eu ouvi. Eu fiquei contente para dar, e agora não vai deixar. Tantos planos para depois. Fui eu quem virou as páginas na pressa de chegar até nós, sem tirar das palavras seu cruel sentido. Sobre a razão está cega, resta-me apenas razão. Um dia vais ser tu e um homem como tu, como eu não fui. Um dia vou-te ouvir dizer. Hoje de regresso, ok, agora sim, as conversas de esquina estão hoje de regresso, uma pequena atrapalhação aqui nos nossos botões das conversas de esquina e hoje sim regressamos com a lenda Vítor Espadinha, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A lenda não veio, só vi. A lenda viva Vítor Espadinha, um homem das artes, da música, da comunicação, ator, músico, letrista. Um homem de tudo um pouco, e pergunto-lhe assim, a idade e a experiência são um posto ou acabam por ser um contratempo? Nem uma coisa nem outra, eu acho que a idade é uma experiência, é mais uma experiência que outra coisa qualquer. E de toda esta idade que já tem, que já possui, de toda a experiência que já tem, a viagem tem sido proveitosa? Tem, de uma maneira geral, atendendo a que eu também sou uma pessoa com um bocado de sorte. Mas tem sido proveitosa. Eu cometi poucos erros, mas cometi um grave. Uhum. Eu vivi muitos anos em Inglaterra, em Londres, e um dia levanto-me, ia trabalhar, eu queria era ser ator, uhum. ator, mas nessa altura já não me lembro o que é que fazia, lavava pratos ou servia café, já não me lembro. E compro o Evening Standard, pá, e leio na primeira página e vejo uma fotografia grande com uns tipos em cima de uns canhões e uns cravos, e não sei, dentro uhum. de uma espingarda. E eu fiquei assim um bocado, mas o que é que se passa em Portugal? E vim para cá. Pronto, foi o único erro que eu cometi. Se soubesse o que sabe hoje, não, seria, ficar... seria mais inglês do que português? Seria um Vítor Espadinha em, em grandes proporções. O que é que o desiludiu, não no regresso, mas na continuidade deste país? Foi abrindo os olhos à medida que os anos passavam? Não, prometeram-nos democracia e onde é que ela está, não é? A democracia hoje é uma democracia de consumo, uma democracia, mas isso aliás nos países da Europa é tudo igual. Mas de qualquer das maneiras, este país anda sempre atrasado. Faz-se uma coisa qualquer lá fora, depois só passado 10 anos é que se faz aqui, não sei o quê. É um atraso, uma coisa. E pronto, isso já tem um bocado. Nunca surgiu a vontade, ou neste caso, a necessidade em regressar lá fora? De virar as costas a Portugal e dizer já, adeus até vezes, nunca mais. Já várias vezes. Até que a partir de determinada altura eu envelheci e disse a mim próprio, já não vale a pena, não é? Pronto, já não vale a pena. Não se sente português a 100%? Não. Não. Eu há coisas que gosto do meu país, toda a gente gosta do nosso país, porque é a nossa terra, nascemos nessa terra, mas não me sinto português, não. Sinto-me internacional. com o avançar dos anos e da idade, e lá está, voltando à experiência, perde-se a vontade de lutar? Deixa-se de ter pachorra? Não, isso eu nunca perdi, Eu continuo sempre a lutar, Mas como lhe disse, tenho sorte também. Eu pensei que depois disto que eu fiz na SIC, que me zanguei com eles, uhum. que nunca mais ia voltar à televisão. E, no entanto, a RTP chamou-me agora e vou continuar na RTP, vou fazer uma série na RTP. Portanto, eu também tenho sorte, porque não sei, as pessoas compreendem-me, ou gostam de mim, ou a qualquer que me chame o que quiser, não sei. Por vezes, e voltando aqui à área, voltando aqui o bico ao prego à sua área, essa história em relação à SIC e à carta que escreveu, não sentiu por momentos que a televisão lhe tenha virado as costas? Nem que seja de uma forma temporária. A televisão já... Persona não grata, por assim dizer. Sim, a televisão já me virou as costas várias vezes. E eu tenho a prova disso. Pá. Eu, por exemplo, nesta novela... Eu faço novela, faço séries, eu faço o trabalho de ator. Não tenho problemas. Há pessoas que... Ou ator intelectual, eu novela não faço. É uma coisa que eu não percebo, porque é que não há de fazer novela. Há novelas boas e há novelas más, não é? Claro. Mas, por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo, esta novela dos Beirais, não sei o que é dos Beirais. Sim, a série, sim. Bem-vindos a Beirais. São dois tipos que não foram convidados. Fui eu e o Roberto De Niro, os únicos dois que não fomos convidados. Mas há algum estigma, em parte, contra si? Denota isso? Não sei o que é. Toda a gente diz que eu tenho um grande talento, eles próprios dizem. Sim. Nunca fui convidado para a TVI. Nunca. Fui convidado para dar borlas, isso vou muito, ao programa do Goxa, porque é meu amigo, a Fátima Lopes, não sei o quê, aquelas coisas. Outro dia tive que dizer que não, pá, e à Fátima Lopes falar dos seios das mulheres, da doença dos seios, não sei o quê. Eu não percebo nada disso, disse, epá, não contei comigo para isso, não é bem o meu prato. Mas a TVI nunca me convidou. Epá, há qualquer coisa, não gostam de mim, por qualquer coisa. Houve uma vez um indivíduo na TVI que disse, epá, a gente não te convida porque tu és a cara da SIC. Eu disse, a cara da SIC é o Balsemão, não sou eu. Sim. Portanto, tenho estas coisas, não sei explicar. Acontecem-me estas coisas, não sei explicar. Censuram-no por dizer aquilo que lhe vai na alma? Talvez, não sei, talvez. Mas eu tenho sorte. Por exemplo, há dois anos fiz uma comédia, teve dois anos em cena. Não sei, eu tive... Nos Malucos do Rio tive 5 anos em primeiro lugar, para fazer um sargento, com os dentes de fora, não sei o quê. Eu tenho sorte, ou então sou muito bom, não sei, das duas, sei qual delas é. Há trabalhos em que regressa à casa e pensa para si mesmo, eu não devia estar a fazer isto. Ou tem que ser tudo levado com uma leveza tal que faz tudo o que lhe aparece, entre aspas? Não é bem assim, porque há uma frase muito célebre. Já não me lembro quem é que disse, não sei se foi o Olivier, se foi quem, não sei. Mas não há grandes nem pequenos papéis, há grandes e pequenos atores, não é? E eu sempre, há certos trabalhos que eu não gosto muito de fazer, mas depois transformo-os à minha maneira e aquilo sai bem, e depois acabo por gostar de fazer, não é? Eu fiz uma série, Família Mata, em que fazia o pai da Rita Blanco e o pai da outra, e eu não gostava nada daquilo, e eu dizia ao Nuno Santos, epá, convidaste-me para fazer, mas aquele papel não tem nada, e eles, epá, tu vais fazer daquilo um papel... E aí aconteceu, e o velho da Família Mata ficou com um prestígio desgraçado. Tenho sorte, deve ser, não sei. É uma luta contra si próprio, chegar àquilo que quer. Quanto pior for o papel, maior o desafio e dizer, eu vou lá chegar. Talvez. Desrespeitam quando as audiências são baixas? E quando fazem... Família Mata não foi um sucesso de audiências. Não, porque a Família Mata vinha depois da novela, não é? Sim. Aquela hora nobre é para a novela. Mas desrespeitam-no a si, não, e ainda por cima, quando tem tanto trabalho em produzir a personagem, a sua imagem, não. Quando os números apresentados são baixos? Não. Gostam de mim, gostam do meu trabalho. Isso gostam sempre do meu trabalho. Os fãs fiéis nunca o deixaram? Não. Houve um colega meu que eu não digo quem é, porque não interessa, que me disse uma vez uma coisa que eu comecei a pensar. Sabes qual é o teu problema, Vítor Espadinha? É que tu tens carisma a mais. É capaz de ser verdade. Eles se calhar têm dificuldade em ver a personalidade de um tipo chamado Vítor Espadinha e o trabalho do ator que ele está a fazer, não sei. Isso é que é uma das minhas lutas grandes, é eu deixar de ser o Vítor Espadinha e passar a ser o velho não sei de onde, ou o bêbado não sei de onde, ou o papel que estou a interpretar, não é? Eu tento dividir essa coisa. E acho que tenho conseguido. Nunca conseguiu separar as águas totalmente? Eu consigo separar. Eu sou bom ator, sou tão bom ator, modéstia à parte, que eu consigo o maior êxito de todos os tempos da música portuguesa e não sei cantar. Lá está, sim. Já referiu isso centenas de vezes, que não sabe. É o trabalho do ator. É o trabalho do ator. Aquilo é um trabalho dramático. Foi em setembro que te conheci. Trazias nos olhos a luz de maio. Isto é um trabalho de ator. E as pessoas, cantas muito bem, não canto nada. Esse lado de admitir para si aquilo que faz bem pode torná-lo à vista dos outros como uma pessoa presunçosa. Sim, talvez um bocado isso, sim. E é por isso que se calhar não o aceitam tão bem. Sim. Comprou muitas perdão. Comprou muitas zangas devido a esse, digamos, entre aspas, mau feitio. O pessoal, o meu colega, quando trabalha comigo, diz assim: epá, tu tens uma fama de mau feitio, mas afinal não tens mau feitio nenhum, és um gajo porreiro. E eu disse: epá, mas é a fama, o que é que tu queres? Não sei. Acho que tenho essa fama de ser um tipo difícil. Por exemplo, numa peça de teatro que o encenador tem difícil em transformar-me à maneira dele, e assim, mas não é verdade. Isso não é verdade. Isso apareceu, não sei porquê. Sei lá. As pessoas sentem uma necessidade de passar uma má imagem em torno do seu nome? Já tentaram isso, mas perderam a batalha. Já há alguns anos atrás tentaram fazer isso. Ligar o meu nome, por exemplo, na música aos Pimbas, no trabalho de ator às novelas, o trabalho de cómico ao trabalho fácil dos Malucos do Riso, não sei o quê. Já tentaram isso muitas vezes, mas aí eu ganho sempre. Quantas rasteiras e entradas a pé juntos é que já sofreu ao longo desta vida de entretenimento? Já não dá para contabilizar? Não dá para contabilizar e nem dá para eu pensar nisso, porque já passei por isso tudo e não me custou nada. Portanto, hoje, quando faço um flashback de tudo isso, não me custou absolutamente nada e deu-me até prazer. Consegue manter-se o amor por aquilo que se faz, apesar dos meandros daquilo que se faz, sim. Não serem muito apelativos? Em Portugal, por exemplo... Eu consegui ser ator durante 3 anos em Inglaterra e não, o ser ator aqui não tem nada a ver com o ser ator em Inglaterra, é completamente diferente. aquela coisa da trica, não sei o que, em Inglaterra isso não existe. Quer dizer, existe o tipo que é fantástico e o outro tipo que é um bocado sacana e o outro tipo que é um bocado... Isso existe. E também existe a menina bonita que vai para a cama para conseguir o não sei o quê. Isso com também papel. Existe. Sim, sim, sim, sim. Mas é noutro patamar, é muito diferente. Aqui não, aqui é a trica barata, a trica estúpida, coisa, pá, não sei, é diferente, é completamente diferente. Tornou-se mais difícil confiar nas pessoas, até naquelas que são mais próximas de si, por viver esse lado mais sacana da profissão? Eu tenho alguns amigos, são poucos, mas tenho amigos. E eu agora, por exemplo, nessa coisa do Agora Escolha, o Manuel Marques, por exemplo, que eu nunca tinha trabalhado com ele, disse-me, epá, tu afinal adorei trabalhar contigo, és um gajo porreiro, pá. E eu disse, epá, obrigado, mas eu já sabia que era um gajo porreiro, tu se calhar é que não sabias, não é? A Rita Blanco, quando trabalhou a primeira vez comigo, epá, diziam que tu tinhas um talento do cara, mas que eras uma pessoa muito difícil. Afinal, eras tão fácil. Porquê que é isso? Oh, Rita, não sei, pá. Não achas que eu sou fácil? Epá, não sei, essas coisas não se explicam, não sei. Dá um gosto especial desmontar esse Vítor Espadinha carrancudo. O que é que pensa nessas alturas? Não penso nada à vontade de rir, não penso nada à vontade de rir. Não sei, nem sei explicar isso, pronto, não sei. Acha que os mais jovens e quem quer seguir esta área pode ter medo de si e de confrontá-lo com ideias novas ou de perguntar até como é que se faz? Não. Esse receio de chegar até si? Não. Não, eu sou até gosto de dar uma ajuda e até gosto de ser prestável e até gosto. Já muitos novos tiraram-se comigo, até em teatro. Olha, vou-lhe dar aquele que morreu agora há pouco tempo, que era da TV, da novela da TV. Rodrigo Menezes. Sim. Estreou-se em teatros comigo. Adorou estrear-se em teatros comigo. O outro que fez o Jesus Cristo agora na América. Diogo Morgado. Estreou-se no teatro comigo. Muitos. A Silvia Dias estreou-se no teatro comigo. Muitos estrearam no teatro comigo e adoraram. E dizem bem, epá, aquele tipo é um tipo porreiro, não sei o quê. Pronto. Portanto, está a ver, eu estou muito aberto a essas coisas e gosto de trabalhar com malta nova. Eu agora tenho um piano, bar. Epá, aquilo é tudo malta nova. Epá. Ou quase tudo. Ao vê-los voar, há um sentimento quase de pai. Aquele meu filhote conseguiu ganhar asas e... Sim, sinto isso e estou sempre a pensar, epá, quem é que havia de dizer que este gajo agora está a fazer filmes na América, estreou-se comigo. Em teatro, claro. Sim. Porque ele já se tinha estreado em ficção na televisão, estou a falar em teatro, porque aliás a grande missão, o difícil é o teatro, não é? O resto é uma consequência do ator, mas não, fico até bastante feliz por isso. É uma pessoa de crítica fácil ou tende a moderar as palavras quando algo está errado? Eu tenho uma dificuldade. Ou diz o que tem a dizer e ponto final? Não, digo o que tenho a dizer e tenho certa dificuldade contra... A estupidez é uma coisa que me deixa um bocado... Bera. Nervoso. Nervoso, deixa-me nervoso. A estupidez é uma coisa que me ataca muito e que eu fico mal disposto com isso. Pronto, e há outras coisas também que eu não gosto, mas de maneira geral não. A estupidez realmente é que é mais difícil. E para ter um elogio seu, o que é necessário fazer? Isso é muito fácil. O que é que um ator precisa de produzir, fazer, para fazer bem o seu trabalho? Apresentar bem. Se estiver a fazer um papel dramático, não me faça rir, não é? Eu às vezes estou a ver novelas, principalmente da TVI, estou a fazer um papel dramático e o desastre está esgargalhado porque ele dá vontade de rir. Portanto, aí bem, eu não posso estar de acordo, não é? Mas não digo nada, penso para mim, pronto, não gosto. Tipo, ou está a fazer um papel dramático ou está a fazer comédia, não é? Eu pensei que há papéis dramáticos que podem esboçar um sorriso, um sarcasmo, não sei o quê. Mas rir do ridículo, o ridículo é outra coisa, também que me deixa completamente louco. Além das estupidez, o ridículo é uma coisa que dá cabo de mim também. Como é que define estupidez e ridículo? Estupidez pode ser desde Nosso Senhor que lhe deu e ele não tem culpa. Ao passo que o ridículo tem culpa. O ridículo é sempre culpado, não é? Há um desrespeito atualmente... E estando agora neste ano de 2015, pela arte, pela profissão, pelo amor, talvez, em ser ator? O ser ator é a profissão mais difícil que há neste país. Eu vou-lhe contar uma coisa. No tempo de Salazar, da velha senhora, que foi a época mais horrorosa que eu atravessei na vida, não é? Tanto que me pirei, o ator tinha que ter carteira profissional. Não podia representar sem carteira profissional. Como jornalista, atualmente? Como jornalista. Se não tem carteira profissional, tira. Uhum. Ou tem curso, ou tira um curso, ou tem 2 anos de representações em palco. Era assim, era antigamente. Tinha que ter 700... Tinha que se pisar a tábua de um palco 700 vezes em teatro. 700, eram 2 anos. Porque antigamente o teatro era todos os dias, não havia folgas, não havia nada. Uhum. Nesse tempo eram 700 representações. E então conseguia a carteira profissional. Como estagiário, ou então tirava um curso no conservatório, ou tirava um curso lá fora, em Inglaterra, ou na América, ou não sei o quê, vinha com esse curso, podia entrar. Hoje, qualquer pessoa é ator. Quer dizer, o ator verdadeiramente, o profissional, é natural que se senta um bocado prejudicado, não é? Porque vê pessoas que vão fazer novelas que nunca representaram, e ainda por cima depois representam mal. Portanto, o ser ator neste país é quase uma anedota. Portanto, é muito difícil, muito difícil. E as pessoas, quando às vezes fazem uma homenagem a Eunice Munhoz, ao Rui de Carvalho, ou não sei o quê, não sabem o que é que nós já passamos. Não fazem a mínima ideia o que é que já se passou por isto. Já aturámos muita gente que não sabe representar, já aturámos, que não tem carteira profissional, que não tem, não devia estar a representar. E isto é muito difícil. É a mesma coisa, eu tenho um filho, o meu filho mais novo é médico. Uhum. Epá, eu amanhã vou para o Santa Maria fazer operações. Então, estou chateado hoje, vou cortar um gajo ao meio. Epá, não posso, não é? Não posso. Eu tenho que ter o curso de medicina, tenho que estar habilitado para aquilo, como os engenheiros. Epá, como tudo na vida, não é? E em Portugal isso é. E os governos estão-se marimbando para isso. Isso é outra coisa que ainda. Eles nem têm Ministério da Cultura, têm Secretaria de Estado. A cultura. A cultura, que eles passam à cultura. Não é? A cultura serve apenas como uma página A5 de um caderno de programa eleitoral. Exatamente. Dá vontade de chegar a quem de direito, a quem manda, a quem decide, a quem lê e interpreta as audiências, a quem aprova os projetos e dizer. Representar não é isto, mas foi e é isto. Pois, chamar as pessoas à razão. Mas como é que isso se faz? Não é? Como é que isso se faz? Tinha que haver um candidato a primeiro-ministro que se importasse com isso, não é? Pronto. Eu vou votar no António Costa porque ele já prometeu tirar passar o IVA de 23% para 13%. Portanto, já ganho, para mim já ganhou as eleições, não é? Pronto, fácil como a água. Mas oxalá ele se importe com a cultura um bocadinho mais do que os outros que têm passado, não é? Porque esta descredibilização da profissão de ator foi algo pensado para deixar entrar mais pessoas no meio ou quando se chega ao ponto em que chegamos já não há volta a dar? Há volta a dar. O principal, epá, tanto nas guerras como nas revoluções, como assim, que os motivos são sempre ou religiosos ou económicos. Uhum. Hoje, você tem, por um lado, os refugiados todos a pirar, entrando, assim, a gente não sabe se vem lá o Estado Islâmico no meio, a gente não sabe nada. Pronto. Mas um motivo religioso, não é? Guerra religiosa. A outra guerra é económica. A TVI tem nas suas novelas para atores a pagar 150 euros por sessão, quando o profissional quer 600, 700. Está a perceber? Essa é uma das razões, por exemplo. O profissional não trabalha por menos de... Epá, por muito mal que seja pago menos de 500 euros por um dia de trabalho a gravar, para depois vir para o público, porque não é uma gravação qualquer. Aquilo é uma gravação de uma representação em que ele depois 1 milhão e não sei quantos vão vê-lo. Portanto, isso é pago, tem que ser pago. Epá, e nenhum profissional que esteja no seu perfeito juízo ganha menos de 500 euros. Há miúdos a ganharem 70 euros por representação. Pronto, e eles metem essa malta. E pela vontade de aparecer? Epá, não sei o que é, também, se calhar também precisam de dinheiro, se calhar, sei lá, várias razões, mas pronto. A profissão de ator é muito macabra neste país. Muito. Já lhe disseram, nem penses nisso ao dizer o valor que queria para um determinado projeto? Não, eles não me fazem, não falam comigo, não sabem que não podem falar de certos preços, não. Mas quando pede, dizem-lhe, vão pensar e nunca mais lhe respondem? Ou normalmente... Não. Eles quando me pedem, eles quando me oferecem o que me vão pagar, eu aceito sempre. Porque está dentro daquilo que eu ganho. Portanto, não peço nem mais, nem menos, nada, geralmente. Olha, a gente paga-te X, porque está bem, ok. Porque está dentro daquilo que eu ganho. Agora, se me oferecerem 100 euros ou 150, eu digo, epá, gostei muito deste bocadinho, até qualquer dia. Vou-me embora. Não, epá, nem converso, não é? Não valorizam em termos monetários não. Aquilo que os mais antigos sim. sofreram? Não. Chegámos ao ponto de despedirem o Rui de Carvalho. O Rui de Carvalho foi despedido da TV. O Rui de Carvalho é um ator que não se pode despedir. Epá, pode-se não lhe dar trabalho, despedir não pode, não é? Não pode. Este país passa um sequestro. Você imagine. A Inglaterra, pá, sei lá. O Lawrence Olivier, pá, estás despedido. Epá, isso não existe, é uma coisa que não existe na cabeça de ninguém. O Alan Bates, epá, vai-te embora, estás despedido. Não podem fazer isso porque isso não existe. Epá, não, é de loucos, não podem. Podem-lhe dizer, epá, assim que tiver um lugar para ti, eu vou-te chamar já. Mas não podem dizer para correr com ele, não podem. Não há respeito. Não, nenhum. E atualmente, em 2015, século XXI, mais do que não existir respeito pela arte, não existe um pingo de vergonha para que haja respeito pelas pessoas? Não. Não existe. Em Portugal não existe isso. Uma das maiores pianistas do mundo é portuguesa. Teve que sair do país. A Maria João Pires. E está na Alemanha. Ganha um prémio, não sei de quê, a melhor pianista, não sei o quê, da obra, não sei o quê. Vai para a Inglaterra, ganha outro prémio, não sei o quê. Não vês para Portugal. Eu, Deus me livre, diz ela. Não vem. Isso é as revoltas que guarda para si. É o que lhe faz dizer que Portugal, se calhar, nem sequer faz sentido. Não é Portugal, é as pessoas. O país, coitado, não tem culpa. O país é um bocado de terra, não é? São as pessoas. Não sei. Eu, outro dia, um sujeito estava a dar uma entrevista numa estação de televisão. Escreveu um livro que teve aí uma grande venda. Eu não me lembro agora quem era ele e que livro era. Mas lembro da frase que ele estava a contar e não sei o quê. E ele disse assim... ele é professor... pronto, já sei. Sim. Ele é professor na Universidade de Oxford. Tá? Ele é, portanto, professor de universitário em Oxford, ok? Uma das melhores do mundo? Ou a melhor do mundo? Português. É um tipo que descobriu agora que a velocidade da luz... Você deve saber quem é que eu estou a falar. Não é aquela que a gente julga que é... Mas é outro, sim. Questões físicas. O gajo é um craque dessa coisa. E disse-me assim... Epá, nós lá não pagamos o serviço de saúde. O meu médico familiar é português. Isto é uma coisa do cara... Isto é uma coisa que isto parece anedota. Então, quer dizer, o gajo é professor... em Oxford, e o médico de família do gajo é português, então esse gajo não está cá porquê? Nem está o gajo de Oxford, da universidade, sim. Nem está o médico de família dele. Há qualquer coisa que está mal. Que país é este então que estamos a construir? Não sei. Faz a mesma ideia. Não sei. Tempo pelo futuro dos seus filhos, daqueles que são mais próximos, ou a noção talvez de um fim já o faça pensar... Já nem quero saber. Não sei. Sei que os meus filhos não vão ter reforma. Porque isso é... Eles são todos orientados para... Um é médico, o outro é designer, o outro está em Inglaterra. Tem negócios em Inglaterra. Os meus filhos estão todos bem. Estão melhores que o pai. Agora, se os que ficarem cá a viver não vão ter reforma. Apesar dessa altura tenebrosa, como falou, antes de 74... Portugal vivia com mais boa gente e gente boa? Não. A falta de liberdade, pá, é pior do que tudo, pá. Não há nada que se compare à falta de liberdade. Mas a liberdade trouxe-nos consequências sim, para o bolso. Sim, exatamente. Foi um preço a pagar, é um preço trouxe justo. Trouxe os bancos a roubar, antigamente os bancos não roubavam, roubavam menos, trouxe isso tudo que você sabe. Mas não há nada que se compare à falta de liberdade. É o maior suplício do mundo, é a falta de liberdade e a polícia política e malta que disse uma frase e está preso. Epá, não há nada que se compare a isso, não. Pior que isso não há. Nessa altura, que sonhos é que existiam? Ou que sonhos é que se poderiam ter nessa altura? Que viesse a democracia, outros ir trabalhar para a França, outros ir trabalhar para a Inglaterra, outros ir trabalhar para os Estados Unidos e outros naquela grande esperança que a liberdade viesse. E ver este percurso da democracia, já com as suas 4 décadas, em algum momento da história há espaço para se pensar em traição? de dizer a democracia não era bem isto. Pois a democracia não era bem isto. A democracia, claro que não era isto. Mas não, eu não acho que haja traição, pá. Houve um aproveitamento do poder. O poder aproveitou-se de certas condicionantes. O poder aproveitou-se em usurpar os bens das pessoas. Você sabe tão bem a história que este país... Em que história nós estamos? Em que história, em que ponto nós estamos? E isso é a resposta a isto tudo, não é? Vive-se com inquietude. Um país que tem um primeiro-ministro preso. Há qualquer coisa que não está bem, não é? Um ex-primeiro-ministro, sim. Um ex-primeiro-ministro. Há qualquer coisa que não... Eu agora parecia o Passos Coelho a falar do Sócrates, mas eu só falei uma. Vive-se com inquietude ao perceber-se quando se tinha 16, 17, 18 anos... A democracia e a liberdade eram quase como a mulher da nossa vida e agora, afinal, não chegou ao efeito pretendido. Não. É triste, não é? É muito triste. É muito triste. Nessa parte que eu falei, na inquietude, com um gesto que seja, tentar mudar algo. Ou é impossível? Pois, eu no que me diz respeito gostava de mudar, mas eu não consigo. Eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar. Nem ninguém aceitava um ator cómico como político, não é? Os 3 anos que viveu no Reino Unido foram os melhores... 12, vivi lá 12. Percebi 12. Mal no início da entrevista. 12, esses, ainda por cima mais tempo, esses 12 anos foram os melhores 12 anos da sua vida? Foram, passei momentos muito difíceis, mas foram os melhores da minha vida, foram. E não só lá, na Zâmbia, onde eu estive, na África do Sul. Na África do Sul havia o problema racial, que aquilo era horrível. Um gajo num passeio, um negro no outro, o autocarro para o branco, o autocarro para o preto, aquilo era uma coisa horrível. Mas pronto, mas na minha vida profissional corre bem. Os meus tempos de Inglaterra, eu passei tempos muito difíceis, porque a carreira de ator em Inglaterra não é a carreira de ator em Portugal, atenção. Aquilo é a sério. Eu tive que casar para entrar no sindicato. No sindicato, no Equity. Eu, na casar altura, com uma inglesa. Com uma inglesa. Sim. Eu vivia com uma inglesa que era mãe das minhas duas filhas e ela disse-me assim, epá, tu andas com um problema, não te querem por ser estrangeiro. Naquela altura, em Inglaterra, ainda havia o estigma. Como hoje, havia o estigma do o português e o espanhol não serem inferior. Está a regressar até. Talvez sim, talvez. Sim. E a Ângela, que era a minha companheira, dizia-me assim, epá, vamos casar, e acabou-se esse problema. O Labour estava no governo, e os gajos facilitavam muito isso. E casámos, um casamento muito engraçado, não havia aliança, não havia nada, o gajo fartou-se de rir lá, o gajo do conservatório, não? Do conservatório, uma espécie de conservatório. Então e as alianças? Ah, não temos. Então o que é que vocês querem? Casar só, mas nada. Então, está bem, vamos embora. E pronto, eu entrei no Equity e depois a partir daí comecei a arranjar trabalho. Fez-se homem mais depressa devido a essas vivências que teve? Sim. Eu fiz mais tudo. Aprendi muito como ator, aprendi muito lá. Aquilo aprende-se muito. Eu, com 27 anos, representei o papel do Joel Grey em teatro, no West End, no Celebrity. Portanto, como ator inglês. Quantas horas é que não se dormem, ou neste caso ficam por dormir, para soltar tanto? Pela profissão que se quer. E mais do que isso, as dúvidas que todos os dias surgem se aquele é ou não é o caminho que se deveria assumir. Sim, mas eu sempre lutei por isso, eu sempre quis ser ator. Eu desde que, com 12 anos, vi um ator francês representar, que era o Jean Gabin, que já era velho nessa altura, aquele do Maintenant je sais que je ne sais rien, eu sempre quis ser ator. Com 12 anos, eu um dia quero ser como este, está aqui, quando eu ia ver o cinema francês, porque estava de ver o cinema francês. E portanto, a Inglaterra, pá, eu com 27 anos já representava, mas fiz de tudo em Inglaterra para sobreviver. Fiz de tudo. Desde lavar louça, servir cafés, fui inspetor do Playboy. Do Playboy, de um casino que havia que agora não há. Ah. Porque no Playboy as croupiers são as bunny girls. Os homens não podem ser, porque aquilo era o emblema do Playboy, era as bunny girls com as orelhitas é que davam as fichas. Mas os homens tiravam um curso de 6 meses para serem inspectores. O inspector num casino é aquele que vê se está tudo bem, está sentado na mesa mais alta em cima da roleta e vê se ela está a fazer bem os trocos. Eles chamam inspector, mas não é como que há um inspector de polícia. Fui enganado muitas vezes nessa profissão. Fui enganado muitas vezes. Não, isso foi das profissões onde eu ganhei mais dinheiro, que aquilo era muito bem pago. Era muito bem pago. E aí já tinha um apartamento, já vivia benzinho, já não precisava fazer nada. Mas sempre a tentar entrar no teatro. E sempre a estudar teatro, e sempre a ir aos castings, e sempre a, essas coisas todas, não é? Ouviu muitos nãos frios? Não foste feito para isto, este papel não é para ti? Muito secos? Não ouvi. Porque um casting em Inglaterra não se ouve nada. Você vai e dizem muito obrigado por ter vindo, depois damos a resposta. Epá, isso não o chamam é porque não o querem, não é? Portanto, nunca se ouve nenhum não. Teve que lutar contra quem desde os 12 anos para se poder tornar e poder dizer que era ator? Não se esqueça que nessa altura, quando eu tinha 12 anos, eu vivia com uma tia. Se eu dissesse à minha tia que essa era ator, filho, tu não estás bom da cabeça. Naquela altura, o ser ator era uma coisa... Menor. Uma coisa, vou assaltar um banco. É, mas maluco, vai assaltar um banco. Era uma coisa que as pessoas não consideravam. O ser bailarino, o ser ator, o ser músico, o ser cantor, tudo isso. Isso faz parte dos tempos de Salazar, da ditadura em que vivemos. Não é? E foi essa necessidade de mostrar que podia ser ator e que iria conseguir e que... Sim. Que o fez de ir de armas e bagagens para, para a Inglaterra. Fui primeiro com 15 anos fui para a África, onde estive na África do Sul, na Zâmbia. Na Zâmbia, que naquela altura era a Rodésia do Norte. Tive em Moçambique também, que o meu pai estava em Moçambique. Acabei o liceu lá, tirei o antigo sétimo, antigamente era o sétimo. Ah, o sétimo ano? Que é hoje o 12º. Naquela altura... Antes de entrar para a faculdade. Sim, para a faculdade. Sim. E depois fui logo para a Rodésia do Norte, fui logo para trabalhar na televisão como técnico, passei por isso tudo, operador de som. Depois fui locutor no Rádio Clube Moçambique, que foi a minha primeira profissão profissional, foi locutor no Rádio Clube Moçambique. E depois é que fui para a Inglaterra. E quando se aterra em Londres e o avião para e sai-se, qual é o primeiro sentimento que vem à cabeça? Naquela altura é para respirar. Aquela altura, a sensação que se tem quando sai do avião em Heathrow, era a sensação que eu tinha. Sim. Era respirar. Mas em África não se conseguia respirar da mesma... Não, em Moçambique não. Em Moçambique não, na África do Sul também não. O encanto que existe e que hoje se fala desse encanto por África, por Angola, por Moçambique, não tanto em relação à África do Sul, mas... Eu nunca tive encanto por África. Eu nunca tive encanto por África. Eu tive sempre encanto pelas terras onde há o teatro. Paris, Londres, Nova Iorque, foi sempre o meu encanto, foi sempre esse. Onde houvesse espetáculos para eu ir ver, em Moçambique e na África do Sul não havia espetáculos nenhums, nem não havia nada. Disse para si mesmo que quando aterrou em Heathrow, e pegando num slogan muito conhecido, aqui vou ser feliz. Exatamente. É isso mesmo. Sem saber o que é que se vai fazer, sem ter emprego. Não havia, deduzo que antes de um plano B... Não havia sequer um plano A. Não havia plano nenhum. O plano era fazer qualquer coisa e sair de Portugal. Com licença. Era o plano. E eu consegui sempre fazer isso. E quanto tempo é que teve que andar perdido em Londres para encontrar estabilidade? Muito tempo. Só comecei a encontrar a estabilidade quando entrei no tal cassino. Aí é que comecei a entrar a mentalidade inglesa. Só quem os conhece bem é que sabe o que é a mentalidade inglesa. Não é como a nossa. É completamente diferente. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu, quando trabalhava lá num café e fazia todas as noites, não sei quantos... Eu morava em Putney Bridge, que era muito longe de Earls Court, que era onde eu trabalhava no café, onde havia o café. E era toda a noite a caminhar até chegar ao meu quarto. Eu saía do café à meia-noite, chegava ao meu quarto às 6 da manhã a andar. Porque não, primeiro, não tinha dinheiro para as passagens. E o segundo, também não havia metro. O último metro era, acho que era uma ou duas, ou uma coisa qualquer. E então, comprei uma vez Isto para lhe dizer a mentalidade inglesa, que era, hoje não sei, mas que era. Comprei uma Vespa, por nunca mais me esqueço, por 5 libras. Uma Vespa toda a cair de podre. Mas só para eu fazer aquele percurso. E era menos tempo, deduzo. Muito menos, era meia hora. Ah, pronto, sim. Andava bem. Andava bem. Mas eu tinha que ter seguro. Ah, pronto. Porque sem seguro a Inglaterra, nem pensar nisso, não é? E então o que é que eu fiz? Primeira coisa, vou a uma companhia de seguros fazer um seguro. Você sabe o que é que o funcionário da companhia de seguros me perguntou? Isto foi uma lição para o resto da minha vida. Perguntou-me assim, então e a sua scooter onde é que está? Está ali fora, então. O quê? Vem para aqui na scooter sem carta? Nós não lhe fazemos o seguro. Mas não tinha carta? Era preciso ter carta? Sem seguro, perdão. Ah, sim. Tinha carta, tinha. Então você veio para aqui sem seguro? Ah, trouxe a scooter. Trouxe a scooter sem seguro. A gente não tem confiança em si, não lhe faz o seguro. Isto é uma coisa. Isto não é que isto em Portugal se passa. Está a ver como é que a mentalidade mais rígida. Assim. Era assim, pá. Era assim, era terrível. A questão da pontualidade e do rigor levado ao extremo. Ao extremo. A pontualidade, então isso nem se fala, né? Educam-se melhor os filhos e as filhas, os netos e as netas, dando a essas pessoas uma noção dos sacrifícios que se passaram, ou nunca quis que eles soubessem Nunca quis que eles soubessem. Sim, eles de vez em quando fazem perguntas, mas eu não, pronto, e depois conto as minhas aventuras e tal, mas os meus filhos mais novos viveram sempre bem, já viveram com o pai estabilizado, portanto já. Estou o mais novo. O mais novo tem 29. Não existia a vontade por vezes, ou a necessidade, até de lhes ensinar algo diferente, de lhes impor alguns sacrifícios? Façam-se à vida? Não. Não, eu não, eu nunca fui um pai assim. Não sou capaz de ser um pai assim. Mas as mães com quem eu vivi, algumas eram. Como é que o pai Vítor Espadinha difere do cidadão e do ator? O pai Vítor Espadinha é um banana. Deixa-se levar. Deixa-se levar por tudo e qualquer coisa. Assim. Basta fazer beicinho. Que o beicinho. Coisa... Pai, tens 50 euros. Está bem, toma lá. Um pai como deve ser. Então vai, estás-me a pedir 50 euros, porquê é que não vais trabalhar? Porquê é que não vais isto? Porquê é que não vais aquilo? Não é? Eu não, se tiver 50 euros, tenho 50 euros. Mas sempre fui assim, não sou capaz de... ser diferente. Foi esse lado... Cada qual tem os seus defeitos. Eu acho não. Foi esse lado mais de mão de ferro com quem viveu e com as mulheres que viveu, que fizeram com que o possível amor que sentiu por elas se desvanecesse? Não. O problema... Eu as mães dos meus filhos e as mulheres com quem eu vivi foi sempre... Não posso passar sem elas. Tão simples como isso. Só isso e mais nada. Não sou capaz de viver sozinho. Nunca fui. Isto pode parecer um bocado indefeso, não sei o que é que você pode pensar disto, mas... Não sou capaz de viver sozinho. Digamos uma ingenuidade em relação ao amor e às mulheres. Talvez. Eu às vezes pergunto-me mesmo, mas afinal o que é o amor? Eu já amei, sim, já gostei. Gostei. Não é? Mas aquela coisa, grande paixão, não sei. Sei que se alguma delas com quem eu vivi se fosse embora, eu ficava perdido. Isso é o amor? Não sei. A coisa que mais o angustia, mais do que a profissão, mais do que o futuro hipotético dos seus filhos ou dos seus netos, é chegar aos últimos dias e ver que está sozinho e abandonado. Ah, isso não vai acontecer comigo, certeza. Isso posso lhe garantir. Mas procura muito outras pessoas a quem se dá. E por vezes dá-se em excesso por ter medo de estar sozinho. Talvez. Eu tenho medo de amigos. Sim, sim, sim. Quem gosta, quem cultiva as amizades tem poucos amigos, como sabe, não é? Quem é amigo de toda a gente não tem amigos. Sim. Portanto, eu lido muito com eles, mas em relação à vida matrimonial, conjugal, como você quer chamar, eu não era capaz de viver sozinho. Eu às vezes vou, eu sou sócio da Casa do Artista, uhum, onde vivem colegas meus com mais idade do que eu, ou doente, ou algo que for. Epá, eu não era capaz. Não era capaz. E eles ali estão em grupo. Uns com os outros, estão em grupo. Mas para mim estão sozinhos. Eu, se estivesse ali, eu estava sozinho. Está a perceber? Como é que... Eu ia arranjar uma mulher só para fazer a limpeza. Casa, só para conversar. Para ver todos os dias para conversar com ela. Como é que hoje em dia se apresenta uma, digamos, namorada aos filhos? Ou eles já nem ligam? Pronto, pai. Como é que se apresenta uma namorada aos filhos? Sim. Não. Não, os meus filhos têm-me muito má conta nesse aspecto. Muito má nem conta. Querem saber, pai, porque está bem. Passaram a vida a ouvir as mães a falar mal de mim, portanto, eles têm-me má conta. Embora eu ando muito sossegado há muitos anos, com a mesma mulher, a mãe do meu filho. Sim. Mais novo, eu vivo com ela há muitos anos. E, pronto, e as partidinhas já estão mais amenas. Não querendo entrar em excesso, e perdoa-me esta questão, na sua vida privada, não. Foi pessoa de trair muitas vezes? O que é que eu ia responder a isso? Eu gostava de responder isso com outra pergunta. Quem não é? Sim. Não é? Quem não é? Mas não se fica a achar, depois, mais tarde, e olhando para a sua história e fazendo, digamos, o livro da sua vida, a sua autobiografia, não se fica a achar um palerma por ter... Isso fui muitas vezes para Lerma. Ou há aquele lado de, vivi bem. Apesar de tudo, isto soube-me bem. Não, mas houve alturas em que eu me arrependi muito. E sinto-me hoje muito arrependido. Alturas de certas ações que eu pratiquei, que naquela altura não pensava, não é? E que depois, agora, como mais velho que estou e velho que estou, começo a pensar nessas coisas e não devia ter feito aquilo. Isso acontece muito. E o percurso da sua vida seria muito diferente se, ao invés de ter feito X, tivesse feito Y? Puxando o seu filme da vida atrás, se tivesse mudado aqui e ali as peças, seria hoje um Vítor Espadinha diferente? Eu às vezes penso nisso. Se não tem acontecido o 25 de Abril, eu tenho continuado em Inglaterra. Uhum. Eu hoje vivia como a inglesa. Não tinha conhecido as outras mulheres depois. Está a perceber? Não tinha tido os outros filhos depois. Se calhar tinha outros filhos, não sei o quê. Eu tenho o meu filho mais velho, não fala uma palavra de português. Apenas inglês. Apenas inglês, porque ele sempre lá viveu. Ah, sim. Vem cá, passa uma semana comigo. Depois pergunta-me como é que se diz isto, não sei o quê, vai-te lixar, não sei o quê. E eu lá chamo os palavrões, digo eu. É logo a primeira coisa. Os palavrões é logo a primeira coisa. Sim. Mas isto todos nós somos assim. Como é que se diz isto, como é que se diz assim? E à parte disso ele não fala português. Não fala português. Teve agora cá 10 dias comigo. E pronto, ele sempre lá viveu. Ele recusa-se a viver em Portugal. Ele sabe que isto não presta. E lá está bem. Está bem na vida. As mulheres portuguesas são mais sedutoras do que as inglesas. Há um encanto especial. Não sei explicar. Não sei explicar. Eu gosto das mulheres portuguesas, mas também gosto das inglesas. Não sei explicar. Há uma coisa na portuguesa que a mim me mete um bocado, custa-me um bocado. E que as inglesas têm menos. Que é o ciúme, a possessão, não sei o quê. Eu acho que elas também são, mas elas são mais suaves ou disfarçam melhor. Há qualquer coisa ali que é diferente da mulher portuguesa. Sempre foi um homem de muita... A mulher portuguesa parte a louça toda e chama-me sim. Nomes. Assim. Enfim. Já teve as malas à porta, muitas vezes. Já. Agora há muitos anos que não, mas já tive. Sempre foi um homem de muita liberdade com a qual as mulheres não sabiam conviver. Talvez. Eu, por exemplo, eu não tenho medo de... Podem pôr uma bomba debaixo da cama que eu não me interesso. Eu não gosto dos árabes. Nunca gostei. Não gosto, pronto, okay. Não gosto de mulheres de cara tapada, não gosto de nada daquilo. Mas há uma coisa que os árabes têm razão. É que o homem não nasceu para ser de uma mulher só. Eles aí têm razão. Só não têm razão em tapar-lhes a cara. Pá. Como é que um gajo compara o bilhete de identidade? Pá, não pode. Claro. E as mulheres nasceram para ser de um só homem? Pois. Também não nasceram. Ah, ok. Isto está tudo mal, já viu? Esta filosofia está toda errada. Nasceu com uma visão poligâmica da vida? Não. Eu tive vários casos, mas sempre com uma mulher. quer dizer, eu troquei de mulher quando estava para deixar uma, não é? Ah, pronto, sim. Ou para acabar. Não sei uma espécie de mercado de transferências, sim, no fundo. Mercado de transferências, exatamente. Ao viver-se na África estou do muito, Sul e... Estou com muito medo que o Carrilho vá para o Benfica. Mas ah, vamos. Ele almoçou com o Jesus, vamos ver o que é que sairá. Almoçar com o Jesus não é qualquer um, não é? Exatamente. Pronto, lá naquele hotel, mas o Carrilho vier para o Benfica será muito bem-vindo. Bem, e agora já descobri de clube é que eu sou. Exatamente. Falou aí há pouco, e estamos quase, faltam 7 minutos para acabarmos o programa, falou aí há pouco na questão da África do Sul, e viver na África do Sul, e ainda por cima numa altura de apartheid, de um regime muito severo. Era tramado aqui. Questiona-se, não tanto o sentido da vida, mas para que foi feita a humanidade, quando se vê aquele cenário em que branco é bom, e desculpem a expressão, preto é mau. Eu nunca pensei assim, nunca vi. Eu hoje falo com um preto e nem estou a ver a cor dele. Pode-se acreditar nisto que eu estou a dizer ou não? Eu estou a falar com uma pessoa e não estou a ver que cor é que ele é. Não sinto isso. Mas entendi-se aquele regime, estando-se lá. Ou não sim, senti... mas isso era difícil, eram tempos diferentes. Isso era tempos diferentes. O Mohamed Ali, o boxer, sim. O Cassius Clay, lembro que uma vez ele estava a dar uma entrevista e disse uma coisa muito, muito, muito curiosa. Estava-se a falar nisso na África do Sul, pretos de um lado, brancos do outro, exato. Não sei o quê. E ele disse, é normal. Você quando vê um bando de andorinhas, não vê lá nenhum pardal no meio. Quando vê os patos a voar, não vê lá nenhuma avestruz, pá. E realmente, os animais andam, os cardumes é a mesma raça dos peixes. Você não vê um cardume de besugos, não vê lá uma lampreia no meio, não é? Claro. É pá, mas isto é curioso, se for pensarmos nisso... Era um racismo racional. Não era bem racismo, não sei. Não, eu não estava nada de acordo com os apartheid. Sim. Não, isso era horrível. Mas devido a essas frases que disse, essas expressões que sim, utilizou, sim. Eles pensavam no racismo de uma forma muito inteligente. Você repare, hoje o racismo em Inglaterra, em Angola é ao contrário. É os pretos contra os brancos. Sim. Os brancos estão a passar pela mesma coisa que os pretos passaram quando eles... Uma espécie de vingança. Uma espécie de vingança. Continua a haver racismo só ao contrário. Portanto, isto é um problema que não é fácil. Não é fácil. Eu nunca fui racista, pá. Eu tive preso 4 anos na tropa, na guerra, por me recusar a dar tiros, pá. Portanto, naquele tempo não havia objetores de consciência e prenderam-me, pronto. Quem me tirou lá da prisão militar foi o Dr. Almeida Santos, este hoje que é presidente do PS, ou foi presidente do PS. Foi presidente do PS e da Assembleia da República também. Tipo, fantástico, não me levou um tostão, tirou-me no meio daqueles fascínoras todos, pirei-me logo, epá, foi fantástico. Mas tipo, 4 anos. E isto é a propósito de quê? Da questão do racismo que hoje se vive, mas ao contrário. Exatamente. Naquele tempo era horrível, davam-nos ordem para matar e a gente tinha que ir matar. Ou morrer, não é? Uhum. Pronto. E aquilo era horrível, aquilo era uma guerra horrorosa aquilo. Uma guerra horrorosa. Hoje vivo com a consciência mais tranquila por não ter entrado no cenário de guerra. Ordens, não? Eu não aceitei aquelas ordens, nem podia aceitar. Eu nunca podia aceitar uma ordem dessas de matar um branco, ou um amarelo, ou um vermelho, ou fosse quem fosse, ou outro branco. Eu não sou pelas guerras. Pá, pronto. E perdoa quem foi? Hã? E perdoa quem matou? E perdoa quem seguiu não, a ordem? Muito, não, custa-me perdoar isso. Quem matou? Sim. Os seus colegas que foram para a linha da frente... Sim, mas nós temos que compreender que também se matou para não ser morto. A guerra é tramado. Na guerra mata-se para não morrer. E eu isso já não sei julgar, não é? Não sei julgar. Talvez o Jesus, não o do Sporting. Sim. O outro. Que trocou. É verdade. Belo verão quente. Bem, faltam 5 minutos para terminarmos a entrevista. Sim, e tenho que lhe perguntar, e já que fala na questão da guerra... Viveu a altura da guerra colonial, da guerra dos povos. Sim. Que guerra é que estamos a viver em 2015? Que guerra é que nós estamos a viver? Eu costumo pensar nisso da seguinte maneira, uma maneira muito estranha, mas não deixa de ser lógica. Este país onde nós vivemos era moro. Uhum. Era dos mouros e dos árabes, era dessa gente. O Dom Afonso Henriques deu-lhes encher de porrada e correu com eles todos. Isto não foi só aqui. Foi em vários países. Norte de África. E dá-me a impressão que eles estão a fazer a mesma coisa e que vai acontecer a mesma coisa, porque eles são muitos milhões. E são a história vai se repetir. A história vai se repetir, mas ao contrário. Eu já cá não estou. Você ainda é capaz de estar a pôr-se a pau. Você ainda é capaz de paulada em cima. Vai-me aparecer uma padeira de Alves Barrote pela casa adentro. Mas isto foi roubado, a gente tem que. Isto foi saqueado aos gajos. E agora temos que os aturar, não há nada a fazer. Isto é como... Isto é um ciclo. Isto é como o mar, vem buscar à terra aquilo que a terra lhe, é exatamente, lhe tirou. Exatamente, exatamente. Exatamente. Qual o encanto das redes sociais? Eu ao princípio não gostava, mas hoje torna-se útil. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Exatamente. Hoje eu quero dizer qualquer coisa que tenha a ver com a minha profissão, pá, é muito bom ter um meio de comunicação como o Facebook, por exemplo. Não é? Antigamente só tínhamos os jornais, a rádio, pá, e os jornais não são para todos, o Facebook é para toda a gente, atenção. As televisões não são para toda a gente, o online é para toda a gente. Isto deu um grande passo, isto deu um grande passo. Hoje sabe-se uma verdade ou uma mentira, pá, meia dúzia de segundos depois. Esta... E verdades que afinal são mentira, por vezes. Verdade, exatamente. Verdades que afinal são mentira, às vezes. Portanto, isto respondendo à sua pergunta, acho que foi uma invenção levada da breca. Foi uma invenção levada da breca. E muito obrigado por ter vindo do Estoril até aqui às, até às conversas de esquina. Muito obrigado por ter vindo aqui ao programa. E é sempre bom e importante recebermos a lenda viva, Vítor Espadinha. É pá, a lenda nova. Só veio o Vítor Espadinha. Foi o programa de hoje. Voltamos então na próxima semana, no próximo sábado. Beijinhos, abraços e um ótimo fim de semana. Até à próxima. Ouvi dizer que o nosso amor acabou. Pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer um homem. E ao que eu vejo, tudo foi para ti uma estúpida canção que só...